Plaza, señal B1-4. É 3-2-1000, para 2000 PEIs, autorizado LS, reportando o localizador. 2000, autorizado LS, pista no zero, vamos lá, localizador, senhoria, tenente, 2000. Um chinelo bem a 1-4-2 para táxi 1-2 manga a bordo, 2 horas e 30, Marseille. Passando para a centena, para o 0-0, pode prosseguir na aproximação. 9-6-6, firma, desça para 3000, ajuste na 0-2. 3000, 1012, gol 9-6. Paulo Salvador, muito boa tarde. 6326, torre 18.95. 1042, mantenha o ponto de espera. Vamos passar o estado no baixado terrestre, Senem 6326. Senem 6326, autorizado o pouso, pistão no 0, vento 210 graus, 069. Pouso autorizado, pistão no 0, mantenha o ponto. Padrão 31, Campinas, autorizado 341, via Pesulo no 0, por base, Pesulo no 6, Belo Horizonte, direto Chomode, conforme. A cola pista no zero, curva direita, Cerezael, transição ótima, controle 120 da cima 8, aciona 5007. Azul 4131, autorizado Campinas no 340, decolador no zero com curva direita na Dael. Motiva, após o Pesulu no zero por base, Pesulu no meia, até para você o Zulu, Chamote. Aciona 5007, o controle após decolagem 1208 para o azul 4131. Azul 09, boa tarde, estamos no outro encontro. Salvador, o voo 2008. O sul plano do voo 2009, Léo, do número 2, contra lá. Salvador, voo 28, autorizado acionar, guardando cópia, número 3. Para o táxi, eu também venho a 315, 5 horas e 20, alterna galhão, POB de 7, 157. Autorizado táxi Índia, ponte espera da 102, 895, negão 10, 12, Xané 63, 15. E 12, via Índia, 295, ponte espera da 63. 1109, piloto cópia. Recife, nível 150, autorizado, recolou a pista no 0, curva esquerda, saída Cunha. Prossegue golfe 677, controle em 20.8, aciona 50. 1-3. 1-09, saída Conde, Charlie Oscar, November Delta Eco, com curva pela esquerda e controle opera 120.8. Direita, 1 do Zulu, 1 fala. 2 do Zulu, senhor Ita. Estabilidade LS, é visual com a pista. Gente, torre 1895, decimara 2000. Bom pouso. 1895, torre, obrigado, até logo. Acordo, 3193, posição 9, posicionar, né? 3193, autorizado, puxa a porta no táxi. Falou, boa, o Xanar 6326, lembrou? Xanar 6326, outro, que alfa, Juliette, portão 01. Alfa Juliette, por pole position, 6326. O Fonseca 2318, confirma novamente o código chamado. Consign? Belém 1142, decolou as 46, 1208, controle, bom voo. 208, boa tarde, 1142. 1966, autorizado pouso pistão no zero, vento 200 graus, meia nós. O 966, está com o trem baixo checado, visual 410, livre pouso na pista 1-0, obrigado. Salvador, boa tarde, 1142. 1942, boa tarde, contato radar, saída PUCA, nível 350. PUCA, 350, 1942. M365 após o pouso do Boeing da Gol na curta, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0 após o pouso da aeronave nacional, né, na 63. Falando o Gol 1097, efetuando agora pela esquerda, 10 minutos, que também pode fazer a prova. Sim, se eu fazer isso, está autorizado o freio de mão na casa do Zico. Sim. Meia meia no solo 49, direita, 1211 no solo. E a direita, 1-2-1-1 no solo, Gol 9, minha vida. Sigo Salvador, boa tarde, a Xanã 6321. Xanã 6321, rodado, Brasília 360. Autorizado, via Pesolo 17, decola pista no zero, curva direita, saída Rabó, Elefa, controle 120.8, aciona 5030. Autorizado nível 360 para Brasília, decola da 10, com curva direita na árvore Elefa, controle 120.8, transporte 5030, o nível autorizado é 360. Ponta push, né? Ponta push. 1155 a bordo, autorizado táxi via Índia, ponte para 02, 895, negão 0102, 3193. 3193, mais relação. Alô, Salvador, Gol 966. 966, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, Gol 966. Zero 09, táxi, chama 2895. Confirma a POV autonomia 1109. O 1097 é número 1? Sim, né? 1895. Que legal, no 0 ou no 2? 1895. autorizado, Troy de Dona, descendo para 2000, livre LS. 2000, livre LS-3109. Controle Salvador, muito boa tarde. O Chanel 6305, decola no seu escudo. 3105, boa tarde. Contato a rodada, saída da El, autorizado Leda, subindo para o 360. Da El, autorizado Leda, salto 360, Chanel 63, segundo. 5. Galeão, autorizado 360, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Irume, prossegue a 9857, Temuso, controle 120.8, aciona 5023. Aguardo o cotejamento, Guno 966, autorizado Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, Guno 966. Identificação autorizada, chegada manda, descendo para o 050. Zero, três, um, nove. Pista 10, sobre a direita, saiu da Israel, transição, Rio, contra 023, controle 1208. Bota Fusco, no 79. Tá pronto, copo? Natal 1-0 autorizado, Diego 577, decola pista no 0, curva esquerda, sai da Conde, controle 120.8, aciona 0263. Autorizado da Tá na 1142, chama centro Recife, em 12545, alterna 12685. 2545, 2685, chegar na 1142, bota. Tá bom, senhor. Gente, livre acionar quando pronto, táxi 2895-128. Autorizado o táxi no ponto de espera do Otávio, chama 2895-128. Delta. 09, autorizado táxi Alfa. Juliette, Juliette Índia, ponte para dono 02895, ligando no 012. Alfa Juliette Índia, ponte espera 2-2, turno hotel, pronto. Pegue via faixa principal. Na decola da estação. 3-1-9-3 decolou a 5-6, controle 1-2-0, décima 8. 2-0, oito. Rota 3-1-9-3. 2-8, tem condições de decolar dessa sessão? A gente está autorizado ali a decolar da interseção, rumo a 2-8. 2-8, autorizado, 3-1-5-4, acena a identificação, chega da Mari, desse modo, Ionisa 050. Autorização para Aracaju. Controle, TAM 3193, livrando 3000 para o 360. TAM 3193, me escuta, contato radar autorizado direto Leda, subindo para o 360, saída da época. Direto Leda, nível de voo 360, 3193. TAM 097, Torre Salvador 18.95, bom pouso. 1895, obrigado, voo 1097. 4462, sem restrições para 2 mil pés. Autorizado LS, hoje o estilo 012, reporta quando no curso. 1012, 2000, LS, reportará no curso. 6315, o Xoner. Chama sempre Recife, em 3325, secundário 251. 1325, 251, Xoner 6315. Salvador, boa tarde, é o TAM 3154, informação Victor. Retorno 54, com informação Vitor, chega da Mário, descendo para 50. 050. Mantenho o ponto de pé. Mantenho o ponto de pé. 42, controle. Chamou o 4462. Negativo. Para o tom. 18, chame o controle 120 decimal 8. Você chamará no controle 108, graças. Controle Salvador é o Rumba 28, na reta de decolagem. Rumba 28, boa tarde, contato radar, saída Conde, autorizado direto Conde, subindo sem instruções para nível 110. Rumba 28, Conde, sem instruções para 110. 28. Azul 4131, autorizado Buxa, porta do Antônio. Isso, Buxa, está na reporta tarde, 4131. Para o controle. Acione código 0275, o Kilo C. Alemã. Autorizado etapa 3154. Tá, obrigado. Você releva o controle? O Kilo Serra Lima, confirma o destino do senhor? Sente o nível. O senhor tem condições de precisar radio à distância do momento que o senhor está? O 097. 097, Alfa, reporta Estação de Leste. Alfa, reporta Estação de Leste, 097. 09 aguarde 2 minutinhos para a decolagem, a nave decola à frente, possui o mesmo efeito de saída, porém o nível inferior. O Kilo Serra Lima ingressa nos corredores visuais, reporta para a descida. E ingresso nos corredores visuais de Salvador. Serra Lima apenas confirmando, o senhor prossegue visual ou modifica as regras e vem instrumento da Salvador? Papa Romeu Kilo Serra Lima, o plano modificado 1801, suba e mantenha inicialmente o 050 Juan de Tápida presente. Plano 3193, Recife, 13325, alterno 251. 3325, 251, obrigado, tá 3193. Papa Tango Mike, Brasil, informa o controle. É, apenas para informação, o senhor, o pouso será na 10 ou na 17? Ok, ainda mantendo a chegada, reporta para mudança de regras para proa rotatória. O 208, controle, bom voo. 208, boa tarde. Gente, Mike Bravo Uniforme, plano modificado 1803, desça para 1.500 pés, o ajuste 1012, mando rotatória da presente. Aguarda, posso iniciar o busca. 00, estou iniciando, ciente, reporta para o SAC, o 209. Azul 4131 para o táxi com 122-445, alterna Ribeirão. Cruzado táxi em, ponte para 1-02-295, negão no 012, azul 4131. Livre táxi via Índia, ponte espera 295, com no 012 para o azul 413. Com no 097, Juliette, com 104. Juliette, 04, com no 097. O 2009, após companhia taxista, agora autorizado por escolha. Ô, fala, pô. Afirmo, mantenha a posição, aguarda a companhia da Serra da Guarda, vai parquear no 04 e após prossegue com o push, reportando para o táxi, com o 209. Sim, 209, 09, pode ficar com o autorizado. Ô, Arsalo, 4131, peço desculpa, aí tivemos um probleminha aqui, desculpa vocês, colegas, vão ter que chamar o mecânico aqui de volta, tá? Gente, o gol 1097 mantém a posição, mantém a posição. Mantém a posição, gol 1097. Gol 2009, autorizado inicial, puxa, ponto no táxi. 2009, então, continuamos. O azul 4131 confirmando, vai necessitar retornar para o portão ou vai manter a posição? São 3154 até 2000 pés, ajuste no 0 no 2, livre da restrição de altitudes e Telegram LS reporta o localizador. Possível 2000, livre da restrição, se reportará no localizador, 3154. Quilo Serra Lima, sobre vetor, esquerda para o 040, Quilo Serra Lima. Esquerda, 040, Quilo Serra Lima. Chegou questionamento, reporta, táxi, gol 1-8-8-4. O 1-7-9-6, solicita para chegar questionamento, posição 1-0. 1-7-9-6, autorizado, puxa, contato. Autorizado, puxa, vai questionamento, então para táxi, 1-7-9-6. O 4131, repórter, pedido de desculpa. O sol, colega da Gol, estamos prontos para o táxi. 122-445, Ribeirão. Tente livre táxi aí, ponte para todos, 895, azul 4131. 895-431. Tranquilo. Bom, bom. O Gol no 097, agora a companhia finaliza o push até 743 após desautorizado, 104. Afirmativa, após a passagem aqui do push do gol, está autorizado no 04, gol no 097. Zero, sente o tráfego na curta. Azul 4131, após o pouso da aeronave da companhia, na curta ali mantenho no zero. Após o pouso ali mantém, 4131. Pelo Serra Lima para o localizador direita para o A0, meia dúzia zero. Quatro 462 no solo 07, direita 1201 no solo. Direita 2109, no solo. Quatro 402, táxi índio, ponte perdão no 02, 195, 1201. 2009, Salvador, boa tarde, Alfa, 4462. 4462, boa tarde, Alfa, reportagem da GDS. Alfa, repórter, 3442. Para o táxi, o gol 1884, com Uno 69 a bordo, 2 horas e alterno restrito. Autorizado o táxi Índia, ponte para no 02, 895, negão no 02, com 1884. Autorizado o táxi via Índia, ponto de espera 1895, com 1012, gol 1884. Acertou o localizador de espera. Afirmativo, pro Serra Lima, completa aproximação, guarda transferência. Pronto. 009 é Lima, tem se preparando. Lima tem. Azul 4131, veículo ao 09, controle número 0158, bom voo. 208, boa. Controle de Salvador, cordial, boa tarde. Azul 4131. Azul 4131, contato radar, sua para 340, saída da EL. 34 da EL, 4131. Pro Serra Lima, desça para 2000 pés, ajuste chama 012 e está livre LS. Aguarde transferência. Tenente Lima, no aguarde. Oi, muito boa tarde, é o CES 3154. Só uma milha do Índia Serra, visual, baixo para baixo. 254, aguarde pista livre. Grazileda. Chegou 1884, ponto de espera 10, pronto para decolagem. Mantenha ponto de espera, gol 1884. Mantenha ponto de espera, gol 1884. Obrigado, bom voo. Mantenha. Mike Bravo Uniforme. Prossiga, Mike Bravo Uniforme. Você tem um 360 sobre Paripe? Sim, Ceará. Pro Serra Lima, torre 1895. 1895, aqui Serra Lima. Mike Bravo Uniforme, o 360 pela esquerda. Iniciando, compartilhando Mike Bravo Uniforme. Controle Gol 2009, decola, se escuta. Gol 2009, contato radar, suba para o 240, saída da EL. Solicito a coordenação final 200 na DAEL, Gol 2009. Suba restrito ao 200, aguardando 200 para o final. Ok. Quatro ali, mantém-se preparando. Autorizado ali, MAC agilizando no 884. Ou 2009, autorizado, nível 200, como nível final. Agradeço, 200, 2009. 2, aqui do Serra Lima, passo a estar em condições visuais. Tem a possibilidade de cancelar e prosseguir para o 7? Afirmativo, da presente, base pela direita, reporte final no 7, pelo Serra Lima. Está presente, curva na esquerda, reportará a base para o final da nossa equipe, Serra Lima. Base pela direita, está presente. Curva à esquerda, aí você tem uma base pela direita, reporte final no 7. Quer negar no 0 ou no 2? Certo, equipe Serra Lima, curva à esquerda, autorizado, base pela direita, no 7, equipe Serra Lima. 3152, 3154, no solo, 213, direita, no 21, decimal 1. 1, Alibra. Aguarde transferência. 4, boa tarde, Alfa Juliette, motor 05. Alfa Juliette, 05, da 3 C4. Transforma. Estacionado, 027, estou batendo 97. Tem 10, vou 1790. Base da, pela direita no 7, tem embaixado checado, Kilo Serra Lima. Poste na final, o Kilo Serra Lima. Reportará a final, Kilo Serra Lima. Salve Salvador, boa tarde, Merlin 321, na ponte 62, para o feedback do funcionamento. Merlin 321, autorizado, puxa o porta. Botará o feedback do funcionamento, botar para o táxi. Zuno, vou direto pro base. Grato, vai voar direto pro base. 4131. Controle Salvador, boa tarde. Gol no 884, ofertor da PUCA, para saber 500 metros. Gol no 884, contato radar, suba para o 230, sai da PUCA. 230 na PUCA, 1884. Controle 20.8. Aciona 0264. Copiou então, Léo no 180, decolando pela 10, curva pela direita, saída coral, 1208 é o controle e 0264 transponder, ou 6387. Correto, ponto push, 6387. Decolando, 6387. Tá, pegou o chaminha 331, autorização São Paulo, por gentileza. Xenema 331, São Paulo, autorizado 360, via pesuluno 0 por base, via pesuluno 6, Belo Horizonte, Xomode, Cufan. Recola pistuno 0 com a direita, saída da EL, transição mode. Controle 120, décima 8, aciona 5056. Isso, autorizado, liberar a direita, frequência livre estacionar, teu senhor Lima. Bruno 796, autorizando decolagem no 0, vento 2, no 0 grau, 069. Teve decolagem no 796. 796, decolou ao 17, 1208, controle, bom voo. 08, obrigado, boa tarde. 3 milhas, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, autorizado pouso pistão do 7, vento 200 graus, 069. 96, contato radar 360, saída da EL. Positivo, da EL. 321, táxi Heavy Índia, ponte para zona 02-295, ligão no 012. Oceaneia 6321, POB 143, táxi Heavy Índia, ponte para 295, ajustado 102. Bem. Bem, se passa, chegar na mar, caso que quiser, vai descer, eu preciso fazer voar direto, tá? Aguarde. Voo 2009, controle. Apenas para informação, vai receber um tráfego agora na sua posição de 2 horas, 10 milhas, deslocamento sudeste, cruzando agora 190 em ascensão 340. O Gol 2009 aguardando cruzamento com tráfego e aguardando para voar direto em Léo, 2009. Uniforme no solo 19, caminho pátio. Pesado, liberar a direita, na BRT, a frequência livre estacionada. Boa tarde. 65 milhas nordeste de Salvador, serviço roda terminado. Mantenha o nível 110 e chama o controle Aracaju 203, bom voo. Voo 2009 após Leda voa Ilhéus, o 2009. Joaquim, já presente pode voar Ilhéus? Autorizado, 2009, o tráfego anteriormente mencionado, agora cruzando 210, já separado em nível com o senhor. Ok, voa Ilhéus, obrigado. Autorizado, Anhã, decolar pistão no zero, vento 200 graus, 8 nós. Anhã, decolar pistão no zero. Voo 796, voa Leda, da presente. Leda, da presente, 796. Voo 2009, Recife 3325, alterna 1251 no bom voo. Voo 2009. Recife agora 13325, alterna 1251 no bom voo. Voo 1884, Recife 12545, alterna 2685. 2545-2685-184. Controle 1620. 1620, sua identificação autorizada chegada a Mari. Desse mantém o nível 0620 e redução para 2509 é o número 2 na aproximação. 060, controle 6314, poderia voar Itap? Autorizado Itap, 6314. Itap, obrigado. Pois tem uma aeronave tentando contato com vocês, é o Zulu Juliette Serra. Controle não consegue copiar ele. Zulu Juliette Serra, controle. Ah, o que parece, o tráfego copia vocês, mas vocês não recebem ele. O Ocean 6314, se quiser, pode fazer uma ponte rapidamente. Senai 6321, passa o controle. Senai 6321, decolar 23, 1208, controle, bom voo. 208, obrigado. O tráfego está de Bom Jesus da Lapa para Salvador, está passando a posição Valença e através de Valença ingressando nos corredores do Zulu Juliette Serra, o Oceaname 314 em ponte. É, solicite o mesmo modificar o transponder para 0134, o Oceaname 314. Zulu Juliette Serra copiou, modificar o transponder para 0134. Controle de Salvador, boa tarde, Sinai 6321, no perfil da Arbor, transmissão elétrica. Sinai 6321, contato radar, 360, sai da Arbor. 360, sai da Arbor, 6321. Controle, aqui, patrona 31. Azul 4131, prossiga. Transporte para Recife. Foi excluído a chamar Recife 13325, alternado 251. Zulu Juliette Serra, consegue copiar o controle? 11-09, controle? 11-09, controle Salvador? Força Aérea 2809, controle? Está agora 65 milhas no nordeste de Salvador, serviço roda terminado. Mantenha o nível 150 e chame Aracaju 203. Sinai 6314, desça para 2000 pés, ajuste no 012. Com 1012, desce para 2000 pés, ajuste 6314. 1753, Recife, 13325, alterno 251. 1796. Esquiva, senhora, chamou 753. Agora o 1796, Recife, 13325, alterno 251. 6321, voa Elefa. Elefa, Sinai 6321. Oxa, Sinai 6314. Na escuta. Poderia efetuar uma ponte com o Zulu Juliette Serra, solicitar que o mesmo chame na frequência livre? Ok, vou informar. Zulu Juliette Serra, o controle Salvador pede que o senhor chame na frequência livre. Ok, boa tarde. 1620, redução para 2109. 2110, 620. Mike Serra Golf, acionei identificação, autorizado a chegada a MAN. Vou na proa de AMAN, descida para o 050. Chanel 6314. Na escuta. Por gentileza, poderia tentar novamente uma ponte com Zulu de Leve Serra? O controle com, está chamando na frequência livre e o mesmo não responde, nem na livre, nem na 120.8. Vou tentar aqui, aqui nós já estamos próximo à duna. Vou tentar uma vez só, tá certo? Grato pela cooperação. Ok. Zulu de Leve Serra na escuta do Oxa 6314. O controle diz que está tentando contar com você, 2345, mesmo assim não consegue. O Oxa 6314 tem contato com o tráfego, o controle? Gente, o Oxa 6314 está livre LS e reporta no localizador. Iremos solicitar para outra aeronave fazer uma ponte. Grata. Ok, disponha e está autorizado LS para reportar quando estabilizado, Oxa 6314. Gente, o Max Terragoso solicite ao mesmo fazer um check na frequência para ver se o mesmo consegue copiar o controle, porque estamos tentando na livre na 120.8 e nem negativo contato com o mesmo. Poder, por gentileza, só poderia efetuar essa ponte? Turno 620, desça para 3.000 pés, ajuste 1.002. 3.000, voo no 620. O controle 1620. Prossigo no 1620. Esse tráfego aí, ele está copiando a senhora fala, ele ouve, porém quando ele responde a senhora não está ouvindo. Todas as aeronaves, menos a senhora, acho que pela distância e pela altitude. Eu só pedi contato com ele aqui agora, ele ia tentar chamar vocês de novo. Gente, grata pela ponte. Efetuamos diversas comunicações, inclusive para falha de comunicação, eu mesmo não teve nenhum resultado. O motivo da ponte com as aeronaves. Gratas pela cooperação, Mike Serra Golfo, do número 20. Mike Serra Golfo e troca o transponder para 5102. 5102. Zulu, Zulu, Zulu, você vai fazer alguma ponte aqui para o controle? Zulu, Zulu, você vai fazer aqui, Mike Serra Golfo? Da 6321 no Recife, 1288, alterna 1353. 288, alterna 353, né? 6321. Zulu Juliette Serra, troca seu transponder para 0134, Zulu Juliette Serra. Estabilizado no localizador, Chanel 6314. Chanel 6314, completa final, torre 1895, grata pela ponte. Disponha, vai chamar agora 1895, 6314. Torre Salvador, boa tarde, Ocean 6314. Chanel 6314. Check treino de pouso no 0 vento 1 no 70 graus 0 menos. Na descida, devido a tráfego visual, mantendo 075, ainda sem contato com este controle. Grande, posição 09. Checo Juliette. Autorizado, via peso 1 no 0, Neuva, após direto. Colapso no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle em 20.8, aciona 5073. Tá bom, autorizado 370, via Brasilão no zero, Neuma. Procurando 1 no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle em 20.8, responde 5073, voo 96. Volta pro esgoto. Para, puxa, na comigo, na escuta permanente do controle, ciente que o senhor não consegue, a gente consegue, não consegue recebê-lo. Com O número é 20, desça para 2000 pés, ajuste 1012, está livre LS, reporta localizador no 620. 2000 com 12, vou reportar o 620. Mike Eco Juliette, negativo modo Charlie. Apenas confirmando, está mantendo 090, confere. Ainda mantenha. Estabilizou no 620. Gente, o TAM 3217 agora sim, na escuta do controle Salvador. Aciona a identificação autorizada a chegada a Bonfim, desça para 4000 pés, ajuste 1012. Bonfim para 4000, 1012, TAM 3217. Estabilizou o 620. Turno 620, completa final, torre 1895, grata pela ponte. 1895, obrigado. Salvador, boa tarde, gol no 620. Gol no 620, continua a aproximação, aguarda, você está livre? Tá, aguarda. Gol 90, o Mike é com o Juliette, aguardando ainda para prosseguir na descida, como anteriormente mencionado, um prato no 075, ainda sem contrato com esse controle. 5065. Ponto a busta, 305. Para a busta. Papatango, Juliette, Índia, Bravo, ingresso nos corredores visuais de Salvador, reporta para descida. Eita, vai chamar o 211, 63 e no 4. Inicialmente, o seu ingresso nos corredores visuais, descendo agora para 1.500 pés. O Juliette, Índia, Bravo, aguardando para voar direto de China. Alô, Salvador, boa tarde. Deixa a 6314, visual na sua escuta. 6314, voa, Alfa Juliette, portão 612. Claro, 612, Alfa Juliette, 6314. 620, livre pouso, piso 10, vento 160.